Brasilândia, tô cabeça me mucho. Me dá logo vontade de dançar. O passado volta à realidade. Com o DJ Zenildo a tocar. Gira, gira, gira meu pensamento. Gira, gira, gira máquina do tempo. Uou, uou, uou. Gira, gira, gira meu pensamento. Gira, gira, gira, máquina do tempo. Enfim, tô voltando à realidade. Porque a música parou. Michel Brunai. Pensamento. Gira, gira, gira máquina do tempo. Uou, uou, uou, uou. Gira, gira, gira meu pensamento. Gira, gira, gira máquina do tempo. Enfim, tô voltando à realidade. Porque a música parou.